quando você tiver um problema e não achar a solução, telefone para o céu e o nosso Pai responde a oração. Jeová, teu Deus, amor, que fala. Sou eu, Jeová, teu Deus. Ó, Jeová, eu quero te falar. O segredo meu é particular. O dia da criança chegou, não brinquei. Perdi, eu não ganhei. Por isso eu chorei. Eu sou Deus Jeová e quero lhe dizer que o meu amor é grande até demais. Vou dar-lhe uma coisa tão bonita que lhe satisfaz. E o meu presente que eu tenho pra dar não é o presente de Papai Noel. Dinheiro nenhum o pode comprar, porque o seu lugarzinho lá no céu. Dinheiro nenhum o pode comprar, porque o seu lugarzinho lá no céu. Amor, quem fala? Sou eu, Jeová, teu Deus. Amor, quem fala? Sou eu, Jeová, teu Deus. Ah, o céu é um lugar muito bonito. Aqui as ruas são de ouro, os muros de cristal. Tem uma árvore bem grandona, um rio de águas bem clarinhas. Eu vou poder brincar? Claro, aqui todas as crianças vão ser muito felizes. E Jesus e o Filho têm lindas histórias para contar. Ah, eu quero ir pro céu agora. Agora? Espere um pouquinho, está bem? Por quê? Porque estou preparando uma festa para receber você.